pesanti. Grazie. Ci fa cosa ne... altímetro 10 no 4, vou na cor da rotatória, vou fazer visual com a pista no 7. E 500 com 1014, cor da rotatória, espero que não. Marcelo, mete conta. Parita e Paulinho. Motor Salvador, Juliette, pega o Zulu. Pega o Zulu, controle. É, fazendo a ponte pro... É, ele está acionado 0114, mantendo 510, decolou de Feira para Salvador, com 3 a bordo. Centro do Mike Golf Mike, o Joel Tango Zulu, poderia confirmar a altitude que ele está mantendo? 510. É, informa para o mesmo, manter condições visuais, voltando a entrar em Salvador no 014. E quando possível entrar em contato próximo à rotatória. Ok, aí, Marcão. Beleza, vamos falando do certo. Azul 4118, chama agora o Centro Recife, 125-1, alterna 133-27. Controle Salvador, 6314, vai cruzar no 60. Oxalé, 6314, vai cruzar nível, já cruzou no 60. Confere, Oxalé, 6314, chama agora o Centro Recife, 126-85, alterna 125-45. 25-54, boa. Para a taxa de jet, puxa de 2 horas, 4 horas do seu avião, autonomia de 3 horas e 15, até no Guarulhos. Oxa, né, 6, corrigindo 5729, taxa de avião Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera a torre 1-1-8, decimal 6, 12, um ajuste no 0-1-4, um bom voo. Taxa de avião de Alfa, senhora pronta, 18-6, 5729, boa tarde. Salvador, agora. Golan 399, puxa acionamento, posição de número 7. 07, autorizado, vai porta-táxi, Golan 399. 399. Opa. Frequência web aí. Portão 3217. April, number 3, push back, start-up. Start-up and push, report red for taxi, turn 3217. 3217, clear for start. 3652. Valeu. Fala Salvador, gol no 925. Gol no 925, boa tarde, formação em curso uniforme, Brasília 360, copia. Somos 6 da uniforme, copia Brasília 360. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepsa, onde intercepta peso Luno 7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5-1-27 no transponder. Ok, o gol 1925, autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da cabeceira 1-0 com banda direita. Na saída Arbor, transição Elefa para Pesolo 197. Chama o controle 120.8 e aciona 5127. Correto, confirma o portão? É o portão 1. 01, chama para outro posto de acionamento, gol no 925. Chamará o 925. Mais 25 minutos, grato, temos o louco. Vitória visual Tango do Louco. Torre, 1-8, decimal meia dúzia. 2-6, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, passando direto Tango do Louco, visual com o campo. Jet Tango Zulu, ajuste 1014, vento 110 graus, 8 nós. Reporte final no 7. Não. Salvador Web, Jet 5729, ponto para o 0 para nós. Autorizado Web, a linha de decolar, pistão 0, 110, 8 nós. A linha de qual é o 0, Web 5729? 1. Vai bater o 00, o pastor da festa para a de 0, 1-0, boa tarde. Boa tarde. Pouso, baixar 12. Para o táxi, gol 399, com 127 a borra do 410 de autonomia, Terno Galeão. Goma 399, taxia via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-18 decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, com uma pronta 2-18-62, é boa, liga 12. Goma 1077, na remota 1-2 autorizado, reporta táxi. Gente autorizado, reportar para o táxi, Goma 1077. 3217, ready for taxi, 137 total board. Alternate Guarulhos, 3 hours, 20 minutes. 3217, taxi via April number 1, after taxi India and Alpha to hold point runway 10, and hold point tower 118.6, 18104, have a good flight. 18104 via April 1, India Alpha, holding point 118.6, 3217, good day. Paulo Salvador, uma boa tarde, Gol 755, informação e uniforme, autorização de tráfego Belo Horizonte, nível Confins, nível 400. Gol 755, boa tarde, tem para aprovar o 360, copia? Copiamos, 360. Autorizado Confins, nível 360, decola da 10 com curva à direita no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, onde intercepta a pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5125 no transpondo. Estamos autorizados com fins, nível 360. Decola da pista 10, curvamos à direita da El Leda Bridge. Bridge acima a Peruísque 10. Controle 12080 e o transpondo é 5125. Gol 1755. 5729, boa noite. Abjeto 5729, contato radar decolar, supra nível 360 na saída da El, após Leda direto Bridge. 360 da El, após Leda Bridge, 5729. Taxi Gol 1077, com 148 a bordo, 3 horas e meia, alterna Campinas. 77, taxi via Pátio Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118.6 dúzia, o ajuste no 04, bom voo. Pátio Indy Alpha, no ponto de espera da 10, 108.6, boa tarde, Gol 077. Taxi, good evening, 3217, ready for departure. Sun 3217, line up and wait. Line up and wait. Aos 471208. 208, boa noite, boa noite. Sérgio, Gol 399, decolou na frente. Gol no 399, contato radar na decolagem, supra o nível 360 na saída da El, após Leda direto Brito. 360 na Delta após linha da Bridge, gol 390. Tono 4 autorizado, reporta táxi. Autorizado, departaremos das vezes 3 ou 9. Salvador, gol 1077, ponto perto 1-0. Sente no 077, aguardinho, autorização. Guardando. O curso do localizador visão com campo, tá 3560. Chama agora todos, 118, uma meia dúzia. 18,6, até já. Salvador, boa tarde, Altan 3560, visão com o campo. 3560, repórter do externo. Avisando, 3560. Salvador Control, good afternoon, 10-3217. 3217, born at 50120, decimal 8. 10-3217. 10-3217, radar contact on departure, platform at level 360, dial departure. Later, fly direct to Bridge. Climb to flight level 260, dial depart, up to later, direct to Bridge. 10-3217. Jet 5729, chama agora o centro Recife, 125-1, alterna 133-25. 25-1, 3325-5729. Confirmando a Mike com Delta. Mike com Delta, mantenha condições usuais. Altímetro em Salvador 1014, reporto. Próximo ao farol Tapão para transferência para a torre. Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. O ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 6-12. O ajuste no 0-4, um bom voo. Domingo 14, parte o Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. Quando o ar 18-6. Muito obrigado, um bom final de domingo aí. Controle, 6720, boa tarde. Dentro das condições, cruza 2-0. WebJet 6720, controle Salvador, acione identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonf, altímetro no 014. 4 mil pés, chegada Bonf, 014. Seria efetuar o RNAF da 1-0 para efeito de treinamento? Assim, copiado, autorização. Pode. O Planeta vai informar para o ataque do 7 do segundo. Star Portugal 022, understand 1-1, information uniform, request clearance, tudo de boa. Se para pouso na pista no 7, congênio, reporte próxima rotatória. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Puka departure, Papa, uniform Charlie, Alpha departure, after Zipar transition, Zulu, India, Papa, Alpha Romeo transition, to intercept upper Zulu 10 until Natal, November, Tango Lima, after following your flight plan route. Salvador departure frequency 120.8 and Skulk 5151. Virtu Lisboa, flight level 370, runway 10 after departure, turn left, Puka departure, Zipar transition, then Zulu 10 to Natal, flight plan route 120.8 and Skulking 5151, Portugal 022. Feedback correct, gate 11, report ready for startup and push, Portugal 022. Call ready, Portugal 022, obrigado. E 5219, parte 3 para push, acionamento. Parte 3 autorizado, reporta taxi, trip 5219. Pode dar taxi 5219. Sente, Bravo, que Luiz que mantém as condições visuais, altímetro em Salvador no 0 no 4, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos, confirma o POP procedência. Confirma, Samantha. Altão 3560, livrou. Alfa Juliette, posição 05, faz posição. Confirma o portão, Alfa Juliette. 05 ao portão. Alfa para Juliette 05, Rio. Paulo Salvador, até 3 zona 45, Rio de Janeiro, 360. 3145, 360 é o nível para o Galeão, só um instantinho, cópia, prepara da Eule da Bridge aguardando. Claro. Que mantém a separação visual, contrato do Índia, novembro alfa, agora posição 12 horas. Nós chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351-3325, 399. Na Campinas, 3 horas da autonomia. 755 inicialmente, táxi até através do 06, meia dúzia, atentando o Airbus da Tanque, vai parquear até o 05, e após prossegue Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Obrigado, bom serviço. Então, até no Traverso 06, já estamos visual constante. Posso passar junto a Pátio Índia Alfa, 786 é a Torre, 1755. Gol no 077 ao 561208. 08, boa tarde. 077. Zero Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5154 no transponder. 360 aprovado, agora da 10, curva direita da Euleda, rota para Zulu 10, 5154, 12080, 3145. 331. Firmando após da El, voa Leda, após Leda, Bridge. Após Bridge, intercepta pelo Zulu 10 e sai conforme, ok? Ok, então após Leda, Bridge. Afirmativo, portão 4, chama pronto para o subexionamento, então 3145. 1925, negócio solicita pushback acionamento, porta 1. 25, só um instantinho para iniciar no 01, na minha escuta aguardando, temos duas aeronaves para o táxi retaguarda, ok? Só um instantinho para a gente ler. Ciência 1925. Romeu, Romeu, Romeu Lima, controle. Solo Salvador, 35-219, com 55 a bordo, 3h30 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Para 0242, mantenha condições visuais, altímetro em Salvador no 014. Pátio Índia, 118-635-219. Romeu, Romeu Lima, confirme o tipo da aeronave, procedência, pessoa boa. Ponto de espera do zero, pronto. Triple Gol na 95 autorizado, vai chamar para o táxi. Passarei 2231 no contato radar na decolagem, sul para nível 340 na saída Momo. 34 na Momo, 31. Aqui é com o Delta, faz pela direita, pode girando o base. Rapa. Virando para a base pela direita, tá bom. Decolagem Gol no 755-1108. Vivo decolagem, pista no 0, Gol no 755. Em Salvador, 35-219, ponto de espera da 1-0. O trip ali mantém após o gol, já. Após o gol ali mantém, 5-219. Mike Eco Delta, livre pouso no 7, 120 graus, 8 nós. Ao 01 no 208. 208, muito obrigado, uma boa tarde. Ali, Salvador, boa tarde, Bono 395. Bono 395, controle Salvador, acena identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1014. 050 na Mari, identificou, ajuste 1-0 na quarta, Gol, só 3 na controle, muito boa tarde, é o Gol 1755, passando agora 2500 pés. Gol no 755, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. Ok, subindo para o 360 na da El, Leda Bridge, Gol 1755. Está livre, 120.